Meu coração por tu faz tum tum tum. Bebê, I love you. Bebê, I love you. Meu coração por tu faz tum tum tum. É o DJ Elias. Se não for com você, não quero mais ninguém. Quando Deus te deu pra mim, eu te amei. Só você pra fazer o meu lado brega aparecer. Mando flores, faço música, até uma tatuagem com seu nome na nuca. Bebê, I love you. Bebê, I love you. Meu coração por meu coração por tu faz tum tum tum. Bebê, I love you. Bebê, I love you. Meu coração por tu faz tum tum tum. É o DJ Elias. Se não for com você, não quero mais ninguém. Quando Deus te deu pra mim, eu te amei. Só você pra fazer.